casa pro vizinho segurar o móvel da estante. De me encontrar sem neurose, loquetran, tenta e cancano, entra em pânico se as mina canta. Esquece o amanhã que essa noite tá em pane. E os homens é ruim de me encontrar sem neurose, loquetran, tenta e cancano, entra em pânico se as mina canta. Na disciplina eu sigo minha conduta, nunca tô com grana suja nem com as dama puta. Se ligou, eu tô vendo tudo, olho na rua, então bota fogo, avante na busca. Minha sutileza é brusca, esse é o sangue que pulsa. Do jeito que chega, pesa. Se diz que o rap morreu, é porque não ouviu essa pedra. Quando toca na noite, o bonde fica em pane, as mina em crise. Irmão, se tu não vive seu rap não existe. Numa noite em pane, bebida mentira, vexame. No derrame, molde insane. Talvez ela não me ame, mas se for rimar, me chame. Que no rap eu sou soldado, luto mais do que o Van Damme. Nem trame pra eu usar terna money. Esqueço da manhã e faço o estilo infame. Canta fulana, ciclana, isso é sonho, não é fama. Mistake é o Copacabana numa sociedade insana. Sem neurose, loquitran, a rua me chama. Esqueço amanhã que essa noite tá em pane. E os homens é ruim de me encontrar sem neurose, loquitran, tenta e cancano, entra em pânico se as mina canta. Esquece o amanhã que essa noite tá em pane. E os homens é ruim de me encontrar sem neurose, loquitran, tenta e cancano, entra em pânico se as mina canta. E os homens não me acham madruga, tipo fuga dessa vida insana, turvamente pane. Não me acuda, não preciso de ajuda, só é acusa. Viajante, triângulo de bermuda, não me acusa. E essa noite tá cheio uma segunda dimensão, de onde eu vim os outros, que manda esse som. Apocalipse sinal, sistema em pane geral, está ali, fuck the mall, não vem perturbar. Que eu tô muito bem, como eu devo estar. Eu tô tranquilão, então me deixe em paz, irmão. Me deixe em paz, irmão, me deixe em paz. Fazendo som, queimando bom. A brisa suaviza sua mente com marrom. Conexão da união, 30 camaradas, camarão. A noite tá em pan, ouvindo o Tanclan. Loquitran no meu divã, até o sol chegar. Jogando na Tiblan, com as garrafas de salão. O meu flow é de xamã, aqui na pista vai bombar. Pegada pesada, pedrada na noite que tá parada. Porra da passada na tragada. Esqueço amanhã que essa noite tá em pane. E os homens é ruim de me encontrar sem neurose, loquitran, tenta e cancano, entra em pânico se as mina canta. Esqueço amanhã que essa noite tá em pane. E os homens é ruim de me encontrar sem neurose, loquitran, tenta e cancano, entra em pânico se as mina canta. Não reclame, não espane, é o bonde da Farane. A noite está em pane, os pé grande, perambulante, deslizante no beat, com baixo ignorante. Avisa pro vizinho segurar o móvel da estante. Intervenção sonora grave no groove. Everybody move contra o absurdo. Lute, eu luto, pois não sou surdo e minha voz não está no mute. O que é chute de mamute? Virtude, salute. Retrando em pânico, Enepan. Muita sujeira desde terça-feira, mas Loquitran esquece o amanhã e no agora. O nada é útil, tudo de importante é fute. Que me agrada é inútil, tô com uma fã. 30 bebidas na suíte, amigos com drink bem servida. Bem de brinque com a vida muito bem curtida. Só conta de ida, minha doideira preferida. Quem diria, a noite está em pane na utopia.